E no futuro vai trofou. E gata, tu não sabe, mas já te comendo. Ouvindo, falo tudo que ela quer ouvir. Calcinha pulado, nada sai daqui. Lavando dinheiro com ouro, tesouro. Milhões investindo, minha voz que fez o carro por ano. A receita investida, mas eu tô na lei. Já importei da Califa, que é. Vendo que os deuses estão a meu favor. Vim cantar pra expulsar todas as mazelas. Minha puta na rua é uma cilharela. Linda lua na minha janela. Queimando na paz do céu, de olhos dois fiquei. Vou te chamar pra fuder. A estrela do QG. Vou te chamar pra fuder. Rio de Janeiro. Do barão balanço, senhora, vai embora. Devo se importar, não me importo com agora. Quem tá feliz dá um grito nessa porra. Vai trocando e é cara de trolha. Vai na terra. Abusado absoluto. Se fica puto é pior. Preto rico, preto chique. Amo grife, amo Nike. O bar em só barulho. E Rio de Janeiro, essa porra não é Golden Strike. E pilar em sabonição. Eu sou minha própria disputa. Valeu de disposição. Como tu quer, eu te foda. Gigante da Norte na área, ligou!